gelado o chão, caiu Coca-Cola ali. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. São 6 da tarde. E às 6 da tarde, nós chegamos amparados pela telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Como vão os queridos do Pretinho depois de uma tarde bacana com temperaturas amenas aqui no sul do Brasil? Fala, Maurício Amaral. Eu tô bem, quero mandar um abraço para minha operadora de celular. Resolveu, botou a boca no Pretinho e resolveu. Agora fala. Não, o problema é do chip. Impressionante. Fala aí, Porazinho. Olá, irmãos. Beleza, e tu, Potter? Estamos aí, gente, tudo bem? Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, boa noite. A estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira é o homem da zero hora, o homem não. Dos livros, o homem das letras, não. O homem das mulheres. Da Vicade, broxa, da Vicade, ai, aí, Davizinho, tudo bem, é o galo cinza. E Vingador. Eu gostei da apresentação. O Homem das Mulheres. Homem das Mulheres. Homem das Mulheres. Das mulheres. É importante minha mãe, isso. Sua irmã. Né? Como vai a Silvia? Vai bem? A madrinha. Querida Silvia. Silvia foi nossa colega. Lembra da Silvia que trabalhava aqui? Claro. A Silvia é irmã do Davi, sabia disso, cara? Não. Esses dias estava na escolinha de futebol do meu filho. Tá falando dela aí, onde o Davi tem o seu sobrinho lá, filho da Silvia, também treinando na mesma escolinha. O que tá fazendo aqui, Silvia? Ah, mas o meu irmão, teu colega, não sei o quê. O que é teu irmão? Davi, eu... Ah, não, minha cara, tá tudo errado, né, cara? É, a Silvia que deve ter sofrido bastante nos anos 80 com aquela música do Camisa de Vênus. Sim, né? ela e todas as Silvias. Não, só ela. É, não, o pessoal cantava, ô, Silvia Piranha, e ela cantava de volta, retruque. A réplica. Ô, Silvia Donzela. Ai, que beleza. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho e com muito prazer vamos entreter, descontrair e informar a audiência da Atlântida até às 19 horas, quando começa a Voz do Brasil, que aliás está com seus dias contados. Em seguida, até o final do. Final do ano, vamos deixar final do ano, nós teremos novamente a flexibilização. Não, provavelmente de 2012. 2 horas de Pretinho. Aliás, 2011? Não. Não vai haver alteração de horário. O Pretinho vai continuar com das 18 às 19. Tudo certo. Mas a audiência está pedindo isso. A audiência pede, mas a audiência não sabe o quão custoso é. É. Né? Ficar aqui uma hora. Uma hora da 1 às 2 e outra das 6 às 7 seria muito cansativo. Não tem como. Muito cansativo. Não tem como. Infelizmente. O jogo de futebol aumentaria para 400 minutos. É verdade, é isso aí. Tudo aumentaria. É isso aí. Preços do etanol, vamos começar já aqui a desfilar os destaques do Clique RBS. Preços do etanol caem em 21 estados do país. Houve aumento de preço somente no Acre, no Amapá, no Ceará, no Paraná e no Distrito Federal. O etanol já está com um preço médio de R$1,91 o litro. Ainda assim, a gasolina segue sendo vantajosa em relação ao álcool na hora de abastecer um veículo flex. Feito! Ainda existe aquele problema de quem tem carro álcool, por exemplo, no inverno, de demorar a pegar. Mais antigo só. É, acho quanto mais antigo, mais demora. Mas os novos carros, esses com injeção eletrônica, tem um reservatório que tu coloca gasolina aditivada naquele reservatório. Pra fazer pegar de manhã. Então, enquanto tu tá girando a chave, enquanto tu tá dando a ignição no veículo, aquele reservatório vai esguichando gasolina lá pra fazer a faísca da vela, pra ele pegar mais rápido. É pra fazer a Mas faísca aí, da assim vela. Mas assim que pega e que tu larga a chave, aí é só álcool que tá funcionando o teu carro. Mas ainda assim tem que esquentar um pouquinho. Posso fazer uma pergunta? Pode. É, com o tanque metade de gasolina, eu posso colocar álcool? Pode. E aí os livros... Eles se viram lá dentro. Eles se viram. Cara, é impressionante. Qualquer mistura, qualquer quantidade. Que coisa. É pô, demais. Inclusive, tem alguns carros flex que tem computador de bordo, né? Que te dá lá o consumo médio, a quilometragem, enfim, que te dá todas as informações do carro andando. E eu queria perguntar pro Maurício e pro Porô, o que vocês estão rindo aí, cara? Que fica difícil de se concentrar, entendeu? Eu tô colocando no blog, enquanto o programa tá rolando. Momento, exato. Desculpa, cara, a pegadinha do gol. Certo, tu vai ver isso, tu vai gostar. Eu já também. Vi, inclusive, gostei muito. Acho tá bem. Que não. Potter, tu manda essa tua pergunta lá pro pessoal da concessionária pra eles responderem pra ti. Qual que eu não vou conseguir pergunta? Agora. Hã? A do. Mano, já foi respondido? Já foi respondido? Sim, que se misturam, não sabia que se misturaram. É, se misturam. O carro é inteligente. pô, o carro fez faculdade. É que eu pensei, sabe o que eu pensava? Eu era muito ignorante, eu pensava que tinha, assim, eu tinha que gastar até o carro parar e acabar o combustível. Não, não precisa. Não. Aí depois que acabou todo o combustível, eu posso botar o outro pra não misturar. Não, não tanto precisa. É que eu tenho um carro flex e eu nunca botei álcool, porque sempre tem gasolina. De preferência, tu depois tu lava o tanque por dentro. É, bota a mangueira pensando. Lá pra dentro, tu sabe o pó. Tira o tanque, leva pra casa. Isso, tu quer pra... Lava no banho, aproveita e lava no banho. Melhor hora. Água quente, dá uma, né? Que coisa. As vendas do comércio na semana dos Dias dos Namorados cresceram 8,6%. As compras de última hora cresceram 4,9%. E o fato de o Dia dos Namorados ter caído em um domingo estimulou as compras. Bah. O clima frio ajudou a aumentar a venda de roupas. Por que eles não fazem o Dia dos Namorados igual faz o Dia das Mães, dos pais, né? Sempre no segundo sempre domingo. Sempre no segundo domingo, porque eles iam ganhar dinheiro sempre. Mas é que tem que ser. Fica na véspera do Santo Antônio. Mas aí o Santo Antônio é que vai se catar. Né? Nesse sentido. Né? Santo Antônio é o que mais ferra com a vida das pessoas, né? Faz as pessoas casar. Né? Aí dá um problema, tudo mais. Aí faz sempre no segundo domingo, que mês a gente tá? Junho? Junho. Segundo domingo de junho. Tu sabe que o Santo Antônio é um santo que parte da dele, dos restos dele, estão em Lisboa e parte dos restos dele estão em Pádua. E lá em Pádua, uma vez eu também estava em Pádua, eu fui lá ver a igreja do Santo Antônio e tem a língua e as cordas vocais do Santo Antônio numa caixa, numa caixinha. Mas que loucura. Que agradável. É, e as pessoas passam pela caixa e passam a mão na caixa, filas de passar a mão na língua do Santo Antônio. Passar a mão na língua do Santo Antônio, porque daí faz bem pra garganta, quem tem problema de garganta. Imagina, eu vou fazer mesmo. Eu fico pensando agora se um dia o Potter virar santo, como é que vai ser essa processão? A corcunda, vamos botar corcunda numa né? Uma redominha de vidro. Você é igual o Tito do Agreste, lembra que a mulher guardava uma coisa do finado? Sim, uma caixa de sapato, mas meu vai ter que ser uma caixa de sapato grande. Aqueles. Começou hoje a semana do doador de sangue. Com o objetivo de incentivar a prática da doação, obviamente. Para ser doador é preciso ter entre 18 e 65 anos, ter um peso maior do que 50 quilos e não ser usuário de drogas e também não estar grávida. É importante que você que vai doar sangue já se cadastre na doação de medula. De medula óssea. É, medula, plaquetas, tudo isso. Já fica lá no banco de sangue, no Hemocentro, e aí você vai poder ajudar muita gente. Muito bom, Porã. O assaltante Sandro Alexandre de Paula, de 27 anos, o Zorelha. Zorelha! Condenado a 113 anos de prisão, foi recuperado hoje. Depois de ter fugido ontem da penitenciária de segurança máxima de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Pela Zorelha. Ele estava em um Ô, Geiso. Oi, Val. Não te vi aí, Geiso. Você tá lá embaixo. Pô, desculpa, querido. Nem te anunciei, te apresentei aqui. Tudo bem, Geiso? Tudo tranquilo. Vai ficar com a gente até o fim aí? Sim, pô, tá bem, então. O cara fugiu, então, do alojamento da colônia penal agrícola de Charqueadas e usou uma escada de pano, a chamada Rapunzel, né? Tereza. Hã? Tereza. Tereza? É Tereza. Não, mas tem um outro nome, né? Não, Rapunzel, a, não, né? A de pano que eles fazem com lençol e tal. Sim. É Tereza. Tereza. Jiboia. Jiboia, isso. Não, mas eles chamam de Tereza também. Tá bom, cada um dá um apelido que quer, tudo bem. Tá bem. Nome carinhoso pra vai fugir mesmo, né? Não, ele usou... até é mais lógico, né? Tu vai fugir mesmo, não importa o que vai chamar. Ele usou, então, este artefato pra fugir da prisão, pra escalar o muro, por volta da 1:30 da tarde, não tava ouvindo o Pretinho, os Oreia, no momento em que os apenados recebiam a visita de familiares. Mas foi ontem, Feta. Ontem não tinha Pretinho. Foi ontem, é mesmo. Não, 1:30 da tarde na prisão de segurança máxima, né? Sabe, foi pego onde? Foi pego na colônia. Os cães de guarda que ficam no pátio externo da penitenciária foram envenenados por salsichas que continham sedativos horas antes da fuga. Cara, impressionante. Ah, demais isso, hein? Impressionante. Quem foi o cara que arquitetou isso? Esse Zorelha, ele vive fugindo, cara. Ele tem umas 8 ou 9 fugas. Ele é condenado a 100 anos de prisão, né? Então pra ele, cara... Zorelha, papagaio, mas onde será que ele foi encontrado? Tá aí, cara. Mas na colônia. Mas é a segunda fuga. A primeira foi lá do Melara. Essa é a segunda. Não tá aí? É a segunda história da primeira Páscoa. Primeira foi de falta só aonde que pegaram ele. Quero saber um pouquinho adiante, tá ele ali na colônia. Ele estava na colônia penal agrícola de Charqueadas quando foi capturado. Isso. Então isso. Ele fugiu da PASC. Que não dá pra entender. Ele fugiu da cadeia. Foi falar com os amigos dele. Da PASC. E foi pra colônia penal. Quer dizer, ele fugiu de uma penitenciária pra outra. Aí tem mulher, aí tem mulher também. Ele se refugiou um pouquinho adiante. Porque quando ele tava na última parte do muro, pra fugir, os guardas viram ele. Aí pegaram e ali começou a perseguição. O companheiro dele, eles pegaram. É, o amigo dele pegaram. Então, na realidade, ele não conseguiu ir muito além do que ele tava. E aí, de repente, ele pensou que se refugiando por ali mesmo, não fosse pego. Que coisa, hein, cara? Que história. Tá bem. Batata doce de 9 quilos chama atenção em Itapoá. É uma loucura isso aí. Meu Deus do céu. Olha, magnata, eu já colhi uma batata doce de 8 quilos e meio. É transgênica, né, Pause? Deve ser transgênica, né? O pessoal tá fazendo muita experiência agora com plantação, né? Que tem que fazer render a plantação, né, magnata? Tem que fazer render sem praga, sem botar praga. É, isso aí. E aí dá nisso. Itapuã fica no norte de Santa Catarina e a batata doce foi colhida no pátio da residência do aposentado Valcir de Oliveira Branco. O seu Branco. O seu Branco, claro. Depois que começou a plantar batata doce, o seu Valcir teve a surpresa quando colheu uma com 9 quilos 115 gramas. Meu Deus! A batata doce é a quarta hortaliça mais cultivada no Brasil e a com maior índice de produtividade. Como é que é o nome lá no centro do país mesmo? Tem outro nome? De batata doce? Batata doce. É batata doce. Acho que tem outro nome. Não. É batata doce também numa melancia grande, aipim, né? Aipim. Puxa. É aipim, não é? Não, aipim é, não, aipim mandioca. É mandioca. Macaxeira. Inhame, inhame. Macaxeira é mandioca. Então é outra coisa. Aipim, então era isso aí. Aipim e bergamota, que tem muitos pseudônimos. É. Né? Sim. É, não, outra coisa tem também, mas agora nesse horário é complicado de falar. Né? Não pode. Eu tô falando de frutas. Não pode mais. Não, mas isso aí que pensou é legume. A abóbora de pescoço. Muito bem, eram estes os destaques comentados do Clique RBS, senhor Mr. P. Sim, vamos começar com o Cristiano Manuel. Oh, oh, aliás, 16 anos do lançamento do disco dos Mamonas. Mordi a língua. Mordeu a língua? Mordeu a língua nesse exato momento em que foi dizer raios. É muito ruim. Quero dizer que vou contar duas anedotas de Cristiano Manualdo e aí vou começar pela segunda, porque depois que eu cantar, contar esta, vocês vão pedir mais uma, e aí eu faço então aquela que seria uma. Tá combinado. A primeira. Tá combinado. Entenderam? Não. Assim que deve ser o procedimento. Tá bom. Pois lá estava então. Essa é a primeira ou a segunda? Não, esta é a segunda, Vivi. Esta é a segunda. Ele é mais inteligente que a gente. Mas é lógico. Lá estava ele, Cristiano Mandonaldo, andando. É porque eu mordi a língua, desculpa. Vou começar de novo. Lá estava ele, Cristiano Mandonaldo, andando pela calçada, quando de repente avistou uma casca de banana e exclamou: "Oh, raios! Vão cair de novo!" Agora você Cristiano Manualdo. Agora é a primeira. Esta é a primeira, que é uma. Esta é a primeira. Está prestando atenção, como é mesmo seu nome, guri? Sou Jesus. Preste muito bem atenção. Cristiano Manualdo perguntou a seu avô, Cristiano Manuel do Primeiro: "O que é mais importante, o sol ou a lua?" Então ele respondeu: "É a lua. Ela ilumina tudo quanto está mais escuro. Graças à lua nós enxergamos um pouco à noite. Mas e o sol, então, verde? O sol não serve para nada", disse ele. "Porque o sol brilha de dia quando está tudo claro." Muito bom, Manoel. Mas tu já ouvindo, ótimo, muito obrigado. Santo Antônio está dividido em duas partes, é verdade, de Coimbra. Estava a prestar partes. Muita atenção nas duas partes, mas estava aqui. Em Lisboa. Uma delas em Lisboa, e qual a parte que está ali em Lisboa? A parte está em Lisboa? Não, a parte que está em Lisboa, eu gostaria de saber de Santo Antônio. Ah, os ossos, poeira. Os ossos. Ficaria com os ossos ou com a língua de Santo Antônio? Eu ficaria com os qual é a mesma pergunta? Olha só, mas não tem língua lá dentro, né? Só uns pozinhos. Dizem eles que tem. Não tem como. E as cordas vocais. E conserva, diz que ele é tão santo que as cordas vocais e a língua estão conservadas. As cordas vocais do santo. Coisa que demais. Ele fumava bastante conservas. Quem que fumava, o Santo Antônio? Sim. É mesmo, Santaria? Estudei bastante, é o Santo Antônio. Não mente. Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, estou certo? Isso, está certo. E este é o exemplo de que casamento, realmente, quando acontece, você perde a língua e fica calado para o resto da vida. Brito! Vamos ver aí, Geizinho! Ô, Brito! É o Boa Brito. Tarde. Oh. Ah, é o Brito? Ah, é o Brito! Brito. Paulinho Brito! Olha, estou voltando aqui para o Pretinho Básico. Olha, tem algum... Se o futebol fosse inventado pelas mulheres... Quer mais retorno, Brito? Mais retorno, tá ouvindo? Pode aumentar um pouco mais só o meu retorno aqui, hein, ó. Opa! Olha agora só. Tá ouvindo. Boa tarde! Se futebol tivesse sido inventado pelas mulheres, olha! Todos entrariam de salto alto. Não teria essa dívida com alguns times entram de salto alto e alguns jogos. É mesmo homem entra de salto alto. É o caso do Grêmio nesses últimos tempos, que acha que vai ganhar e não acaba não ganhando. O Douglas, olha o Douglas. Muito bom. Maria Chuteira teria sindicato e carteira assinada. É, ô Potter, olha. O Geiso que tá aqui que chamou a Cristina Ranzolin de Maria Chuteira, né? É verdade. Né, Geiso? Não é brincadeira. Não sei se ela encarou assim. Claro que sim, claro que sim. Mais um. O volante seria a pior posição do futebol. Já diria o Celso Roth. Mulher no volante. Mulher e volante, não. Eu fui fechado na vinda pra cá por 3 automóveis, os 3 dirigidos por mulheres. Aliás, deixa eu comentar com vocês, eu encontrei ontem numa importante churrascaria de Porto Alegre, o querido Celso Roth. E Celso Juarez Roth. Sério? Celso Juarez Roth estava saindo da churrascaria às 15:15. Que delícia. Oh, tudo indica que ele estava indo para casa ver o jogo. Ou no Beira-Rio ver o jogo, né? Não, no Beira-Rio não. Ah, no Beira-Rio não, mas não. Devia estar indo para casa ver o jogo. Tudo indica que ele vai ser contratado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, é. Não, mas o Cruzeiro teve reunião. E hoje o Perrella falou de tarde. O Brita que sabe, né? O Cruzeiro vai manter o Cuca. O Cuca não deve sair do Cruzeiro. Olha, eu acho o Cuca. O Cuca que entregou o cargo, né? Ele entregou o cargo, não serve mais. Ele entregou, mas não deixar ele sair. Olha aqui, só vale um registro. O Potter disse que na vinda para casa foi fechado por 3 carros, 3 automóveis e 3 mulheres volantes. Essas mesmas 3 mulheres chegaram em casa, possesso da cara, porque foram invadidas, porque teve um motoqueiro que se meteu atrás delas. É isso aí. E começou a fazer barbaridades. Não, não cabe, porque eu passei também por 45 homens e nenhum me fechou. É mesmo? E voltando ao futebol, se fosse inventado pelas mulheres, olha, porra. Nunca haveria um jogador com peso ideal e sim sempre com uns quilinhos a perder. Olha, boa. O Douglas seria um caso desse, hein, ô Davi? É verdade. O Davi que já fez transmissões comigo na RBS TV. Grande Davi. Feito, Davi. Os jogadores não ficariam na banheira e sim na cozinha. Olha, ficar na cozinha na Copa, dá pra fazer tudo ali, hein, ô Batista? Olha. Opa! Caiu. Olha o cara. O Batista desmaiou aqui. Feito. Teríamos a pequena área, a grande área, a área de serviço, é. Olha, nunca, jamais, em hipótese alguma, as traves seriam chamadas de baliza. É, também dá pra chamar de trote, tem que ser de baliza, hein? O jogador que fizesse o gol de bicicleta seria expulso. Onde já se viu um jogador fazer uma coisa dessa? No mínimo um gol de Ferrari. É. Olha só, os cartões amarelos e vermelhos seriam substituídos pelos cartões de crédito e débito. Né? Esse é o futebol feminino. Um abraço do Tomás Galvão. E manda um. Pode ficar tranquilo. Pro pessoal, fera da publicidade aqui de Canoas. Faltou essa aqui, Paulo Brito, mais importante de todos. E o mais importante, o Potter tá me lembrando aqui, o Potter tá aqui no meu lado. Tá me ouvindo? Me lembrando, Paulo, ouvindo, Paulo Brito? Tá aumentando um pouco o retorno, tá um pouco. Agora sim, né? Boa tarde. É claro, o final você nunca teria que ouvir falar do impedimento. Elas não sabem o que é impedimento, hein, Porã? Porã. Um abraço do Matheus Tomás. Sabe, Paulo Brito. A minha mulher diz que sabe. Lembre-se, hein? Feito! Vai, Potter! Lucas Weber manda pra gente momentos inesquecíveis do Pretinho Básico, parte 1. Oba! Olha, Lucas aí. Weber é aquele velho. Floriva, é. Aquele velho. O Lucas que fez a piada com paredes. É o Luquinha. Que o Grêmio tava esperando a janela abrir pra. É o Luquinha. Pra ter a parede. É isso aí, ele foi lá. Ele vai no hotel lá, né? É, de cabelo crespo. É, não me recordo direito como foi, mas algum integrante leu um e-mail de um ouvinte que teve um filho com um jogador de futebol. E esse fugiu e nunca mais voltou pra ver como é que tava o seu sucessor sanguíneo. No outro dia receberam uma resposta da mesma mulher dizendo que o pai da criança foi atrás dela. Eu lembro. Som de Pais e Filhos, a música que abriu o Discorama naquela oportunidade, na época que a gente emendava com o Discorama, né? Sim. Eles se reencontraram depois de muito tempo. Foi muito bonito isso, cara. Massa, né? O cara ouviu o programa... e disse, bah, vou aparecer, é vou voltar. Foi realmente bonito. Nas prévias do Planeta Atlântida 2009, toda vez que o Fetter ia falar desta festa, o Pianis começava a cantar, foda, fala querida, e repetia eternamente essa frase. Na época, Vitor e Léo estavam estourados e eram a grande promessa do planeta, que acabou se confirmando. 3. Um tempo depois do Planeta 2009, todo ouvinte que mandava e-mail pedia pro Maurício Pandeiro cantar Semente, Semente. É verdade. Ou Give me more. Sobre a segunda música, ela teve origem em um e-mail lido pelo Davi Carradini, onde contava a história de um ouvinte que morava em um prédio no qual o seu vizinho de cima só ouvia essa música e ela não aguentava mais. É. Daí toda vez que o Galo Cinza citava essa música no e-mail, o Pandeiro cantava o refrão. Give me more. 4. Na época que o Pretinho invadia às 19 horas, pois a Voz do Brasil era no horário de pico. Na rádio, 4 da manhã, o Discorama abria com uma música com participação especial dos integrantes da mesma, cantando junto. É isso aí, cara. Tenho até hoje o áudio de vocês cantando juntos, Don't Look Back in Anger, do Oasis. Esse dia vai voltar, em breve. É verdade. Esse programa foi mais ou menos um mês antes do show dos caras em Porto Alegre. Outro momento inesquecível, mas não do Pretinho. A época que... 5. A época que o Marcelo Demente intervia a qualquer momento no programa com... Pá! E entrava a trilha, aí, né? Aí entrava essa trilha aqui, ó. Era bom, cara. Era bom. A criação da música Designer em 2009 foi durante uma das épicas brigas do Potter contra Rodaik e Fetter, discutindo se todo designer é gay ou não. Enquanto os três discutiam, o Pianjo estava ficava sentado cantando Designer Gay ao ritmo de INCA. Com tem fundo a feito disso aí, né? É, só o refrãozinho, né? É. E aí, num planeta, a gente fez a letra. Eu lembro isso aí, que no, todo no planeta, mundo, no terminar planeta. Uma letra. Aí foi pra você. E o Davi Coimbra botou uma parte muito importante da letra. Eu sou designer e designer é rei. Não, designer é rei também os gnus. Isso. Os gnus, o Davi Coimbra que incluiu na letra. Bom, onde é que estão os gnus? Na letra? É. Os gnus é... Sou da tribo gnu. Porque os gnus são sempre perseguidos e comidos nos documentários. No documentário, o Leão, você tá sempre comendo gnus. Sempre atrás do Gnu. Não tem e aí tem aquela essa parte a cabeça também do já comeram, não sei o que, já é do meu lanche. Já comeram meu lanche. Sou designer. A primeira estrela móvel foi Neto Fagundes. O primeiro programa ainda não se tinha uma trilha definida. O Potter só fazia esporte. O nome do Batata é Tomás. Não é verdade, eu e o Batata, Tomás. Batata, cara, não, porra! Batata. É Tomás, Tomás. O nome é Tomás. Eu e o Neto Batata. Entramos juntos, tanto que eu dizia, aquele Neto, lembra? Isso. Aquele Neto, é verdade. Isso aí. E aqui, o programa que vocês começaram com o movimento machista. Não, peraí. A primeira estrela móvel do programa foi a Rodaica. Não, o Rodaica foi depois de nós. Neto e o Davi. Eu lembro. Eu e o Neto, que eram as estrelas móveis, e depois entrou o Rodaica. Não, entrou o Pi. Entrou o Pi. Não, e teve. Na primeira semana teve uns convidados especiais, o Jonathan, a Reação em Cadeia. É, mas era convidado, mas estrela móvel original era o Davi e o Neto, aí o Pi e a Rodaica. Vocês nunca vão me convidar. Ah, tu já veio aqui depois no. Duas vezes. Tu não gosta de nós, Santana. Não gosta de eu gente. Gosto só do Davi. Eu sei. Davi. Nós sabemos. Quem manda pra gente, quem mandou esses momentos aqui é o Lucas Weber de Floripa, nos relembrando de momentos. Pô, que bacana, legais. Hein? Que memória momentos do ouvinte. Marcantes, ah, momentos marcantes. Muito melhor que a nossa. Olha aí, melhor. Ô, Pauzão. Te lembra quando eu vim lá do Maranhão, eu entrei nesse programa aqui. Eu me lembro. Te lembra quando eu peguei meus mijados e vim embora? Eu me lembro muito bem. E tu lembra de mim, vovô? Quando botou pauzinho no mundo. Pauzinho no mundo. Tivemos que fazer até agora procurando quem é a mãe do guri. Nega guerreira, não. Não, não é tua mãe. Não, não sabemos quem é a mãe, papai. Não sabemos quem é a tua mãe, guri. Papai, cadê? Acho que a tua mãe é uma melancia, guri. Vai, Davi! Eu tenho saudade do Joãozinho e do Dudu, cara. É a mãe natureza. É isso aí, cara. O Joãozinho e o Dudu sumiram, né? É verdade, cara. Mudou o programa, o Dudu. O Dudu não tem mais, não tem mais. É isso aí, cara. Tem mais espaço. Tem mais espaço. Agora o cara tá andando aí, então aí com o cara do stratzinho aí, cara. O Joãozinho era legal. O Joãozinho, eu acho que a criançada sente saudade do Joãozinho. Eu gostava do Joãozinho. É isso aí, cara. Mas é que o Joãozinho era... Cresceu, né? O Joãozinho cresceu, virou homem. Vai Nova York. O Joãozinho engrossou a voz, não tem mais como fazer. E aí, Davi? É, boa tarde, Guriz do Pretinho. Quero compartilhar com vocês uma conversa entre um gaúcho e uma carioca, a qual presenciei vindo do trabalho para casa. Quem fala é a Priscila Fernandes. E? É, a carioca diz que nós, mulheres gaúchas, somos completamente submissas aos homens, de uma forma geral, como ficantes, namorados ou maridos. Porém, a minha revolta não se refere ao comentário da coitada carioca, que no mínimo ainda não deve ter dado de frente com uma gaúcha. Dado de frente com uma gaúcha de verdade. Minha revolta se refere ao gaúcho. Gaúcho! Que além de concordar com ela, ainda acrescentou que, abre aspas, as gaúchas são dependentes dos homens e são todas agressivas. Que bobagem. Não, são todas agressivas. Tu já pegou alguma que não fosse o pessoal. Agressiva? É. É que mulher é agressiva, independente da região que nasce. É da natureza da feminina ser agressiva. Que loucura. Eu achei que existisse alguma exceção. Pô, pô, tu devia saber que tem um vasto, né? Continuando, Davi. Geográfico. Como se não fosse suficiente o seu comentário ridículo. Ridículo. Ainda não. Comentou inúmeras barbaridades sobre nós mulheres. O qual não vale nem a pena ser mencionado. Por triste coincidência, que pena que ela não mencionou. Não, mas ela tá certa. As mulheres gaúchas e catarinenses, elas têm uma fraqueza. Que nós, gaúchos e catarinenses, nós não temos. Já argentinos. Não, estrangeiro. Mulher catarinense e gaúcha adora estrangeiro. Chegou estrangeiro, pode ser de outro país, de outro qualquer estado. Pelo seja o estrangeiro, ela já vai ficar com o cara, só porque é estrangeiro. Já cara, eu acho que tu agora tá nós sendo... não, nós não, não ficamos com a Argentina. Sim, não, porque elas não querem ficar contigo. Mas eu acho que tu tá sendo... Não, tô sendo verdadeiro. No máximo uma boliviana. Não, eu não sei, cara. Sabe que sim, sabe que eu tô falando a verdade. Mas por que eu tenho que saber? Porque tu sabe, tu enxerga, é isso? Eu não enxergo. As brasileiras tudo ficam com os argentinos. É, ficam. Tudo ficam sim. Ficam sim. Ficam, tô com eles vêm pra cá e ficam com todas elas. É isso aí, depois saem falando que são tudo um bando de... É, não sei o que. De mulher fácil. Um pouquinho, deixa eu perguntar pra quem entende. O Potter é aquele tipo de cara que quando a gente vai fazer festa no interior, eles ficam se cutucando, chegaram aí os caras do Petit pra pegar nossas mulheres. O Potter tá na mesma coisa, entendeu? Um amigo meu. Impressionante a capacidade de vocês de enxergar isso. Eu tô com o Potter. Um amigo meu que tava com duas grandes mulheres num bar e tal. Duas? Mulheres, não, é, tá ali, né? Naquele climão e tal. Ah. Né, com as duas mulheres maravilhosas e chegaram esses meus amigos e tal. E viram o cara, pá, tá aí. Sei que saíram, deram uma volta, de repente, quando voltaram, tava o cara sem as mulheres. Aí o cadê as duas mulheres? Aquelas maravilhosas estavam contigo. Aí disse, chegou um babaca aí e levou. Chegou um babaca. Babaca, tu que não segurou essas duas, né? Tu acha que as mulheres, de uma forma geral, são, digamos, dadas ao sim. Sim, a resposta é sim. Elas têm. Óbvio, o cara falou qualquer língua revezada aqui e elas dão bola. Eu digo o seguinte pra ela. Eu falo língua revezada, pega ninguém. Um pouco de nacionalismo às vezes faz bem patriotismo. É verdade. Sim. Patriotismo. Vamos defender a pátria. Elas só podem fazer isso quando a gente viajar lá pro exterior. E as mulheres recebeu mesmo essa bola pra nós. Mas elas não. Por que tu acha que os gringos adoram o Rio de Janeiro? Porque vem pra cá loucura. E a vida tá fácil, né? Aí a vida. A vida cresce, a vida flui, faz sentido. A vida pulsa no Brasil. Isso pulsa. Aí. Devido às mulheres. Queria deixar então duas frases sobre mentira aqui que tem a ver com esse momento aqui. Todo mundo mente. A única variável é sobre o quê? E a outra frase sobre mentira é: mentiras são como as crianças. Apesar de inconvenientes, o futuro depende delas. Baita frase! Tetra! Vai, Porazinho! Malandragem, né? Malandragem dá um tempo. Malandragem. Malandro é a vaca que já nasce malhada pra não fazer academia, velho. Malandro é o peixe-boi que finge que é peixe pra não virar churrasco, velho. Malandro é o sapo que casa e leva a mulher pra morar no brejo. Malandro é o canguru que já nasce de pochete, velho. Malandro é... Que massa essa, cara. Malandro é a minhoca que já não tem pernas pra não tomar rasteira, né? É isso aí, quem mandou foi o Marcel de Blumenau. Muito bom, hein? Muito bom. Cara, relógios adiantados, relógios digitais na Sicília andam misteriosamente para trás. Relógios digitais na Sicília, na Itália, andam misteriosamente para trás. Digitais. Digitais. Ai. Na última semana ocorreu um fenômeno misterioso. Vários relógios digitais passaram a andar para trás na ilha italiana. É, muitos deles voltaram 15 minutos no tempo, segundo o jornal La Repubblica. Uma das vítimas foi o Francesco Nicosia. Você sabe quem é o Francesco Nicosia? Não sei. Mas eu acho que o Francesco Nicosia chegou tarde no trabalho e veio com essa conversa. Eu ia falar que alguém foi demitido por causa disso. Pois as explicações variaram, desde interferência alienígena, passando por poltergeist, atividade do vulcão Etna, e até mesmo explosões solares, muito frequentes. A explicação mais plausível, no entanto, é atribuída a problemas elétricos causados por cabos subterrâneos. Pô, demais, cara. Que baita história. Vou estudar mais sobre isso. Guarda a Sério mesmo, essas coisas assim que, sabe, que parece ser sobrenatural e aí tem uma causa que é... Sabe? Que é real. É aí, eu adoro isso. É científica. É, exatamente, eu adoro essas coisas. Tem aquela lomba lá em Minas Gerais, eu não sei qual cidade, acho que é Uberlândia, Uberaba. Do Chupacabra? Aquela que... Não, aquela lomba, a ladeira, né? Ah. Tu bota uma laranja... A ladeira. Quem é que sobe a ladeira? A laranja sobe a ladeira. Sou eu. A laranja sobe a ladeira. Foi tu larga ela embaixo, ela sobe sozinha. Bota um skate lá embaixo, ele sobe a ladeira. Para! Hã? Ah, isso é atração magnética. Magnetismo, é isso aí. Hã? Pois é, mas uma laranja? Mas isso é explicado. Lá no em Macapá. Uma laranja é um corpo. É em Macapá, será? Eu acho que é em Macapá. Onde que passa a linha do Equador? Em Macapá, né? Peraí só um pouquinho, eu vou dar uma olhada. É na cidade do Macapá. Acho que sim. Na cidade de Macapá. É, Amapá. Não, o Amapá é o estado. Geisô, só um pouquinho, Geisô. E aí tem um campo de futebol lá em Macapá, que um lado fica no hemisfério norte, outro lado fica no hemisfério sul. Isso. Né? E aí a água do vaso, dependendo do hemisfério, ela gira para um lado, né? Isso. Horário, anti-horário. E aí uma vez, no antigo programa aqui da rádio, a gente ligou para Macapá e aí atendeu uma empregada. E a gente pediu para ela lá puxar a descarga. Ah. E aí aí a gente puxou, ela assim, sabe que já me ligar para falar sobre isso aí? Tem dias que gira horário, tem dias que gira anti-horário. Dependendo do que entra ali, entendeu? Com xixi geralmente entrava assim, quando tinha mais peso, girava ao contrário. Que beleza. Porque ali é o contrário, né? O que acabou esse programa? Eu ia ficar tonto. Acabou esse programa porque... Não precisa nem responder, né? Vai daí, Mr. P. O programa tinha uma boa audiência. Não era o primeiro, mas tinha uma boa audiência. Eu sei qual era o primeiro. Olá, queridos amigos do Pretinho, gostaria de pedir uma ajuda pra vocês. Acabei de criar um site automobilístico. Queria que vocês falassem sobre ele no programa. O site mostra semanalmente lançamentos e notícias da indústria automobilística. O site possui também um dos melhores fóruns automobilísticos de ajuda da internet, com respostas de um expert há 40 anos atuante no ramo automobilístico. Futuramente pretendo colocar semanalmente dicas de manutenção preventiva e outras coisas mais, como a ajuda de vocês, é claro, anunciando para essa enorme audiência que o PB tem, esse meu projeto vai decolar de uma vez só. Vocês podem achar o site no Google como Espaço Automobilístico. Opa. Isso aí é pago, cara. Isso aí é pago. Isso é merchan, cara. O Maurício tá ganhando alguma coisa. Não, cara, achei simpático. É teu primo, cara, Maurício, cara. Na metade do e-mail, eu me lembrei da pergunta do Fetter antes do início do e-mail. Porque esse programa ainda tá no ar. O que que aconteceu com esse programa? E eu lembro aqui com a história na cabeça. Ai, cara. David Marques, boa sorte a ele, né? Vai então lá, a sugestão tá dada no Google e... Bota no Google o quê? Espaço automobilístico. Espaço é o espaço da barra de espaço ou escreve a palavra espaço? Escreve o espaço. No caso, espaco. Se eu pudesse dar duas dicas pra gurizada, eu daria duas. Não criem site e não faço mais banda de rock. Tá bom, isso já esgotou. Já tá tudo bem, tem tudo que a gente precisa. Não precisa mais nada. É verdade. Deu. Mas aí vai fazer o que com a imaginação? Os caras têm potencial pra criar música. Aí faz uma dupla sertaneja universitária. Né? Não, eu sou DJ universitário, então faz muito. E o cara, David, o criador, o David Marques, o e-mail dele é David Skate na Veia. Cara, é o grande David Skate na Veia. É ele mesmo. Tava sempre no show da tribo. Também de ouvinte, Bola 8, Skate na Veia. E aguardem para o depois do intervalo, tem a saga de Vânia e o Bola 8. Voltou. Sem inventado. Tá na hora dos classificados do Pretinho. clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Temos um ouvinte de Minas Gerais aqui lá de Belo Horizonte dizendo que é o Morro do Amendoim em Belo Horizonte. Seria isso? Ah, lá no Morro do Amendoim. Aquele morro onde tu bota as coisas embaixo e ela sobe a lomba. É em Belo Horizonte, então. E ele diz que não é magnetismo, é ilusão de ótica. É claro, os magnatas ficam lá no Morro do Amendoim. Assim, o dia inteiro no Morro do Amendoim. dele amendoim. Ah, o dia inteiro no Morro do Amendoim. Agora o amendoim bate, né, cara? Bateu o amendoim, né? Aí dá ilusão de ótica. Olha esse amendoim aí, faz até o skate subir. Arrumei uma prenda bonita como laranja de amostra. E estamos a fim de juntar os mijadinhos. Ah, pensei que queria vender a prenda. Mas pra tanto preciso vender uns lotes que tem na praia de Dunas do Sol em Santa Catarina. A baita praia. Entre Jaguaruna e o Farol de Santa Marta. São lotes escriturados, registrados e com os impostos em dia, cujos valores variam de 12 a 15 mil reais. Preciso do dinheiro para comprar um rancho na região serrana e conto com a atenção de vocês, pretinhos, e se tudo der certo, quem sabe algum de vocês possa ser nosso padrinho de casamento. Olha aí o Potter. O Mr. P, que gosta muito disso. Sim. Né? Obrigado, mandou aqui o Tico. Ah, o Tico. O Tico mandou. Grande, Tico. Tico mandou bem. Rua 445, arroba hotmail.com. Rua 445, arroba hotmail.com. Boa ideia, hein? O Inter uma vez comprou um Tico e devolveu por causa do nome Tico. Não, era o Grêmio. Não, o Inter. Mas o Tico botaram no Grêmio. Botaram o Tico no Grêmio. E o Tico metia a cabeça na bola. Olha, rapaz. O Tico jogou no Grêmio, lembra? É? Claro. Sim. Esse Tico era da portuguesa. Era da portuguesa. Veio ele mais um. O Tico do Inter, esse eu veio do Paraná, do aqueles... Ah, esse Tico aí ferrou com o Grêmio. Tem duas, tem essa terceira história que eu sei de nome com o Inter. Uma é que ofereceram pro Inter o Passarela, né? 70, e o Inter assim, claro, um zagueiro com o nome de Passarela. Ah, isso é verdade. E aí também na 10-90 ofereceram um lateral que tava começando no Neon São João de Arara, chamado Roberto Carlos. E o dirigente, eu vou ter que contratar o Erasmo também. E o Tite Arito também agora, né? Mas isso era um menino, né? Sim, mas o Inter não quis pagar pelo Tite Arito, que é o grande atacante do Manchester United. Mas ele tinha 16 anos, né, amor? 16 anos, não foi por causa do nome, né? Foi tipo assim, 16 anos o menino. Desconhecimento. Isso. Mais um por falar nisso, cara. Não, depois a gente fala. Temos um Nokia 5800 para vender. Temos, e não é a telefonia Big. É o nosso querido ouvinte aqui abrindo concorrência para a telefonia Big. Isso mostra a nossa idoneidade. É, o celular é um arraso. Deve ser. A câmera é ótima. Ótima. Adoro, cara. Vem com cartão de memória de 8 GB com jogos GPS. E a internet dele, como celular pós e pré, é muito boa. Estamos torrando, pois o celular novo chega a custar mais de 1.700. Ah, tô torrando, pai. Queremos apenas 400. Estamos vendendo, pois meu esposo ganhou o celular da firma. Então maravilhoso Nokia está parado, o que é um pecado. Quer interessados torrar? Em enviar e-mail para vendo celular Nokia @gmail.com. Tá bom. Ô, Magnânimo, posso dar uma dica? Pode, Amaral. Acesse o blog do Pretinho e dê umas risadas com a pegadinha do Pretinho agora, que a gente fez em Blumenau. Ai, Dedé. Demais, cara. E acesse também o Twitter, @pretinho_básico. É isso. Deixar uma dica. Como é que nós vamos dar um nome pra isso aí? Gol. Pegadinha já tá demais, né? Pegadinha tá demais. Tem que dar uma olhada. Um ouvinte postou no YouTube, daí mandou o link pelo Twitter, eu vi, ri muito. Ah, e olha aqui, ó. Lembra que na eu fiquei em Blumenau pra festa fantasia. Sim. Na Expresso. E os dois da pegadinha estavam lá. Ah, e a guria que o Maurício pisou no pé, não. Essa não, mas os dois garotos, aliás, um abraço pra eles. Estavam se divertindo lá e cruzaram por mim. Aí, Pi, tudo cara, bem? Tamo... E um bom hoje. Tava divertido. Mas, olha lá. Assiste lá no blog do Pretinho. E uma dica, então, aqui, ó. Aproveite junho, único mês em que a formação de quadrilhas é admitida em todo o Brasil. No resto do ano, só em Brasília. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Fala aí, doutor Alceu, tudo bom, doutor Alceu? Tá tudo certo, doutor. Doutor Alceu, hoje logo mais às 8 horas temos o Bola nas Costas aqui na Atlântida e pro Rio Grande do Sul e Chapecó nós temos uma estreia, digamos assim, na nossa formação. Nós temos a partir de hoje o reforço de 4 craques da Rádio Gaúcha: Zé Alberto, Eduardo Gabardo, Nando Gross e Sérgio Boas. Uhul. Cada um vem uma segunda-feira, hoje começa com Zé Alberto. Muito e bom. Junto com o Zé Alberto já vem o Antônio Vicente Martins, vice de futebol do Grêmio, que vai participar do Bola hoje também. Exatamente. É isso? Isso aí. Vamos lá então, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Sumiu o Douglas, doutor Petro. Como assim, doutor Alceu? O Douglas não apareceu pro treino hoje no Grêmio. Ele deve estar com o Mário Fernandes. Ele não pegou, ele não pegou o avião. Ele disse que só viaja com a passagem no pé. Como é que é? Só viaja com a passagem no pé. No pé? É, que nem a bola, né, cara? Que nem a bola. Só joga okay, a bola. Tá bem. O avião não passou na casa dele? Não, o avião não passou na casa dele. Jornal italiano diz que o Falcão tá com risco de ser demitido, doutor Peter. É o risco técnico, né? Não, tem o risco Brasil, é o risco técnico esse. Todo técnico tá com a cabeça pra ele, sempre. Doutor Guto Ferreira é o novo técnico do Criciúma. Agora vai. Exatamente. Doutor Santana, quer falar alguma coisa aí, Santana? Eu quero só um cigarro, ó. Não pode fumar aqui. Por que não? Porque não pode fumar aqui. Eu fumo em qualquer lugar, a RBS. Tá meio Paulo Brito, né, Santana? Eu fumo em todo lugar da RBS. Davi tá aqui, ó. Que saudades, Davi. Tu ainda queres me derrubar na Zero Hora? Não, pelo contrário, da tua coluna de domingo eu adorei. Cara, o que gostasse. Foi a coluna de domingo do Santana? Obrigado. Coluna de domingo, parabéns. Foi espetacular. Do leitor aquele? Que... do leitor que enfim. Vocês vão ver as duas críticas agrediu. Até hoje que agrediram e fizeram com que ele se sentisse. Aliás, é legal te falar pode isso. Pode comentar, né? O que foi. O que o Santana falou? O Santana disse que tem dois momentos da vida em que ele se sentiu profundamente agredido por alguém. E a primeira vez foi pelo Figueroa, quando o Santana escreveu uma coluna lá falando das cotoveladas do Figueroa em seus adversários e tal, e que daí o Figueroa, numa entrevista no Jornal do Almoço, questionado sobre o comentário do Paulo Santana, respondeu da seguinte forma, logo após o Santana ter tido um derrame. Ah, o Santana já tem o que merece. E que ele ficou com a parte. Figueroa. Deus já deu pra ele. Que ele Deus já deu pro Santana o que ele merece. Mas olha o time que ele jogava. Não, o Paulo Santana, pra quem é de Santa Catarina e não acompanhou muito a história dele, ele, nesse derrame, ele ficou paralisado completamente com o lado do rosto e com muita dificuldade de fala, o olho paralisado, enfim, tudo, pálpebra. Mas e aí, em função disso, que o Figueroa deu essa resposta. E a segunda foi agora, né? E a segunda foi agora que o Santana escreveu sobre a sua opinião sobre o caso lá do italiano. O Batiste. E ele foi contrário a toda a opinião pública, deve ter os motivos dele, as razões dele para ser, e vivemos numa democracia para isso. E aí, um ouvinte ou um leitor não gostou do que ele disse. Do que leu do Santana sobre isso e mandou um e-mail pro Santana dizendo que o câncer do Santana já deve ter afetado a cabeça dele, pois ele já não escreve mais coisa com coisa. No caso Batiste, o Santana apoiou que ele não voltasse pra Itália, porque alguns parlamentares e políticos e polícia da Itália disseram que se ele chegasse lá ele ia ser tratado como deveria ser tratado, tem algum clima de vingança no mais, e o Santana falou que nenhum ser humano pode ser tratado assim, se é por nesse clima, não devolve ele pra Itália. Que ele fique nas leis brasileiras. Muito eu posso até discordar do Santana também. E discordo, eu respeito o direito ele de se expressar. Ele ficou 10 horas vendo o debate dos advogados num canal de televisão. Isso. E aí isso foi mostrado num canal de televisão. Uh-huh. E ele tinha essa ideia. Depois das 10 horas ele mudou de ideia. E aí escreveu. E aí o cara falou do câncer na cabeça. Mas a coluna de amanhã está imperdível. Como todas, Santana. Como todas. Sempre está. Leiam. Como todas. Era isso, doutor Alceu? É, bata aberta, doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação. Logo mais às 8, então, tem o Bola nas Costas aqui na Atlântida. O Bola que não mudou de horário. O Bola somente teve o seu espaço aumentado aqui na nossa grade de programação, não é mesmo, Porazinho? É verdade. Falando em Bola, sigo aqui com a história de Vânia e o Bola 8. Aí. Muito bem, Porazinho. É um e-mail rápido e curto de Vânia, que achou o Bola 8... que vai tatuar um taco nas suas costas. Devia ser uma caçapa. Eu também acho, mas tudo bem, Vânia optou pelo taco. Ou um triângulo. Já tem. Só um pouquinho. Se não, ela tatuar uma caçapa... Já tem caçapa. Mas a de redezinha ou aquela que cai na gaveta? Pode ser de redezinha. O Bola 8 emboca ela, certo? Certo. Se ela tatua um taco, ela mata o Bola 8. Boa. Então tá. E se ela tatuar o triângulo? Então vamos com... Vânia e o Bola 8. E aí, guris, tudo bem? Aqui é a Vânia, aquela do Bola 8 de Passo Fundo. Aquela do Bola 8. Vocês lembram de mim? Claro, Vânia. Como vamos esquecer, Vânia? Então prestem atenção, amanhã eu não estarei no programa. Pois é, nesta terça-feira, dia 14, vou levar o Kelvin, meu filho, para o médico aí em Porto Alegre. Ah, o Kelvin? E queria ir na rádio conhecer vocês. Ela tem três filhos, por aí, o Kelvin, o Fahrenheit e o Celsius. É tudo símbolos na vida dela. Saio às 5 da manhã com a ambulância e a consulta dele é às 11 no Hospital Cristo Redentor. Fica perto da Atlântida? Não, não fica. No lado oposto da cidade. Fica perto do Jesus. Fica perto da minha casa, da nada. Estou levando uns pasteizinhos que fiz com muito amor para dar para vocês. Chega frio, vó. Já que me ajudaram tanto. Ah, mas é bonito. Pastel frio da Eu só gosto de pastel de cabelo. Se ela tiver um traço. Pastelzinho frio tem seu valor. É bom. Eu gosto. PS, minha amiga Daisy, que é muito fã de vocês, vai ir junto comigo. Escapou. O Miguel Bola 8 não veio nesse final de semana. Eu não consigo mais encontrá-lo e ele só fica offline no MSN. Sumiu de novo, Bola 8. Sumiu. Digam para ele que estou com muita saudade. Tá em outra sinuca ele. O que, que ela faz, Potter? Ela esquece o Bola 8 e vai atrás do Bola 7. Isso aí. Mas ela tatuou um taco. Pode já acertar em qualquer bola. Ela vai bola. Tatuar o taco aí. Na verdade, ele, vontade, ela tinha né? que ir atrás do Bola Branca. Bola branca. Não, bolão não. Bola branca é o que manda o jogo, né? Então, deixo aqui um beijo para a Vânia, para a Bola 8, para o seu filho Kelvin e também para vocês que amanhã vão receber Vânia aqui. Ela tá legítima no seu direito, porque para ela ter já três filhos é sinal de que ela já matou as outras bolas, ela pode agora matar a Bola 8. É verdade. Ah, boa, Pia. Olha, vamos fazer uma brincadeira do corno aí, rapaz. Vamos fazer a brincadeira do corno, depois tem que entregar pro Cid. Boa noite, Cid Moreira. Tudo bem? Pois tem que entregar pro Cid Moreira e ainda tem que dar um toque daqui a pouquinho sobre um vestibular bacana que tá pintando por aí. Vamos ver aí então, querido. Tá ligando? Tá ligando pra quem aí, Arthur? O primeiro tá fora. Primeiro tá fora. Primeiro tá levando uma cornada. Tá, o outro tá corno. 8:07. Obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Vamos ver quem tá na linha. Oi. Corno. Corno. Não sabe, né? Não segurou a onda. Olha só, falei hoje. Vamos de novo. Diz quem é. Liga de novo pra ele. Falei com o Kleber Grabowski, que desligou na nossa cara ao ouvir o corno, né, hoje. E ele falou que imediatamente. Ah, era o Grabowski agora aqui? Não. No outro dia. Imediatamente após ele desligar, já mandaram, chegaram 600 mensagens dizendo o que aconteceu na vida dele. Não sobre o cornice, a gente ligar. Cala a boca, merda. Não tá, tá ocupado. Cala a boca. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E estará sujeita a cobrança. Quem é esse corno covarde? Quem era esse? Sérgio Boas. Ele mudou o número, é esse aqui, ó. Aqui no Olimpo, Douglas não se apresentou amanhã. Aí a delegação dá um constrangimento geral. Mais um. Parceiro do Brito. Olha o Zá. Não entrega, pô. Tira a mão daí, pô. Atende, corno. O que ele tá fazendo, cara, que não atende? Liga pro Pianjo. Tá fazendo alguém de corno. Liga pro Pianjo. Ele tá com medo de perder. Sua chamada. Amarelo. Olha, se eu conheço o Sérgio Boaschi, ele, cara, um antes ele vai ficar pochecho da cara. E vai sair dando bomba em todo mundo. Ele fica. É do box. Ô, meu, só mais uma então, tá? Ligar pros gringos, só mais uma. Só mais uma. Catarinense. É de Santa Catarina. Corno. Corno. Você não tem mais pra quem ligar, porra. Corno. Vou ligar pra outra pessoa, porra. Por que, cara? cara. A gente quer ligar pra ti, cara. Corno é tu, cara. O corno da hora é tu. Nós estamos esperando um recadinho, pô. Eu sei que eu sou corno já. Onde é que tu tá? Vai avisar alguém que não saiba. O que é que tu tá fazendo agora, Piangers? Eu tô treinando ginástica olímpica com a minha filha aqui. Ah, tá bem. Ah, tá bom. Beijo pra ti, então. Tchau. Ginástica olímpica com a filha. Tá, deu. Era isso, né? Só mais um? Só mais um, então. Só mais um. Esse é certo. Certo? Eu não sei quem é. Vamos lá, vamos ver quem é. Chamou, chamou. Pô, pelo toque é um bom telefone. É, do Big esse telefone. Alô? Corno. Que barba. Corno, corno, corno, corno. Aí, Cajezinho, tá fazendo o que hoje? Pô, cara, tô aqui me preparando pra estreia da, no novo formato do Bola nas Costas, né? Ô, bacana. Tu já sabia, KG? O quê? Do que formato Bola nas Costas, que eu era corno? Corno. Já, já chegou aí, meu? Como é que é, meu? Já chegou aí, meu? O que que você chegou aqui? O peito que eu dei aqui, né? Cajezinho, tá, tchau, até depois. Tá, até depois, até depois. Valeu, beijo aí. O Cajê que vem logo mais às 8 e com ele veio o vice de futebol do time dele, né, cara? O Antônio Vicente Martins vai participar do Bola hoje, que tem a estreia do Zé Alberto Gaúcha aqui no Bola da Atlântida. Você que tá pensando em fazer vestibular nesse inverno e quer um curso na área da saúde, fica ligado, porque agora em Porto Alegre tem a Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus. Olha isso, velho, uma parceria de duas grandes referências do mercado para trazer até você cursos com perfil diferenciado, conteúdo e muita prática profissional. A Escola Unicinos Mãe de Deus oferece as graduações em enfermagem e nutrição. E para quem já está no mercado e quer se aprimorar ainda mais, tem também o mestrado profissional em enfermagem e o MBA em gestão de negócios em saúde. Todos os cursos com aulas aqui em Porto Alegre. Show do boy! Galera que fica pensando, bom, vou ter que ir até Unicinos em São Leão. Não, as aulas são em Porto Alegre. As inscrições para o vestibular vão até o dia 29 de junho e também estão abertas as inscrições para a pós-graduação, mestrado e MBA. Acesse unicinos.br/Escola Superior de Saúde. E inscreva-se já. Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus. Sua educação nunca esteve tão bem cuidada. Mandar um abraço e um muito obrigado pra rapaziada da Escola Superior Unicinos Mãe de Deus, Escola de Saúde Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus, que escolheu o Pretinho Básico pra divulgar o seu vestibular diferenciado. Muito obrigado. Abraço, Calef. Ô, querido Cid Moreira, chega aí, senhor. Boa noite. Boa noite. Mandaram um cabideiro aqui, o Marcos Estreio mandou um cabideiro pro Cid, não entendi. É, pra ele botar o boné, olha o tamanho do cabideiro. Peça exclusiva essa. Boa demais. Ateliê Estreio. Obrigado. Peça número 6 de uma coleção de 10. Posso fazer o salmo? Pode, Cid. Vai, começa aí, Cid. Vai lá. Vamos fazer os salmos finalmente. Davi. Cid. Sim, ah, cara, não. Vai começar a Voz do Brasil agora. Não me interessa. Como é que vai ajustar? Não me interessa. Cid? Não se meta, Davi. Eu hoje estou puto da cara. Que é isso, Cidão? Ficamos por aqui. Infelizmente, ficamos por aqui. Completinho básico desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Não tem mais motivo algum para eu vir fazer esse programa. Voltaremos amanhã às 13 horas. Boa noite de segunda. Tchau, Cidão. Eu saio de casa, deixo as minhas mulheres...